O amor das pessoas é uma coisa muito linda. Eu queria agradecer por você ter ligado para a gente. Eu e Gil, nesse momento, estamos trabalhando numa coisa muito louca, que é a coisa de Deus, é a coisa da música popular brasileira. Portanto, deixa o seu recado e a gente entra em contato com você depois. Eu não sou homem, na verdade, eu sou uma preta velha. E você pode deixar o seu recado assim mesmo, não é? Um beijo.